Essa tua neurose de não me entender. Solta minha blusa, deixa eu jogar. Amanhã eu volto pra poder buscar você. E fala pra mim quanto tempo vai durar. Essa tua neurose de não me entender. Solta minha blusa, deixa eu jogar. Amanhã eu volto pra poder buscar você. Tira do bolso pra jogar na Honda. Na pista vai buscar sua renda. Fim de semana, quem tá no bairro? Patricinha que mora em Ipanema. Bebeu da fonte, matou a city. Brotou na base, matou minha fome. Baby, eu não posso tirar o colite. A qualquer momento a bala come. Cena de filme igual era uma vez. Só que tu era mais uma. Deve ser meca acordando do Black. Se ligando pra nada e pra porra nenhum. Mais um dia eu tô na atividade. Já combinamos sobre ter saudade. Eu vivo sem tempo, plantão na laje. Esses caras invadem, eu que sou saudade. Chama no zap quando quer me ver. Duvido que vá na cadeia. Moça de mãe, não segue o ditado. O único sangue que corre na vida. Chama no zap quando quer me ver. Duvido que vá na cadeia. Moça de mãe, não segue o ditado. O único sangue que corre na vida. Garupa nos bolsos, dois pés no chão de novo. Amassa um biscoito globo, um mate gelado. Um beco apertado e um bolo de nota guardado. Que fim de semana eu tô. Cai pra pista, sente o clima. Barro, garoto novo. Bebo embalado, rouba. Risco de criminoso. Porta roubada, moto. Desde menor nas drogas, perspectiva abaixo e ela joga na cara. Os cria sempre gosta, copão e balançada. Estudos incompleto, marca pelo é aula. Arranha pé de cama, no final sempre volta. Os cria na cela. Fala pra mim quanto tempo vai durar. Essa tua neurose de não me entender. Solta minha blusa, deixa eu jogar. Amanhã eu volto pra poder buscar você. Fala pra mim quanto tempo vai durar. Essa tua neurose de não me entender. Solta minha blusa, deixa eu jogar. Amanhã eu volto pra poder buscar você. Yeah.